Kente agora direto pro Delta Fox. Estabilizado, azul 4076. Azul 4076, complete nosso procedimento LS Activation e torre 118.95. 2295, boa, 76. Passando Lima pelo Zulu, acione o código 5445. É o azul 4076, sinal estabilizado. Azul 4076, boa, check trem, autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 119. Autorizado o pouso, reportarei baixado para lá, 76. Está passando Lima, quilo Zulu, voe na proa de Amã para interceptar a chegada, reporte para a descida. Baixado travado, passando externo, 4076. Quente, azul 4076. 380, bravo, eco 40. Beleza, Tiguera, 36, bem. Papapá, Serra, Aquilo Índio, informa tráfego, posição 10 horas, 1,4 milhas, como nordeste, cruzando 050, descida para 3 mil pés, 1,2318. Estamos verificando o sistema, no sistema, o plano do senhor. Um estimado mais 2 minutos para cópia, ok? Estabilizado. 2000, autorizado, estabilizado. Ajuste, gentileza. Ajuste no 015. Para interceptar o curso do localizador, Oxané 356, curva direita para o 065. Direita 065, acabou de interceptar 356. Sou 1790, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12545, boa. Fez 2, 1, 6, desça para 3 mil pés, ajuste no 0,95. Ajustado no 0,95, desce para 3 mil pés, então 3, 2, 1, 6. Ao 07, livrou 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 7, 6, agora. Charge, eu vou 1864, nós estamos dentro da informação do mar. Voando 864, uma confere com a rádio cópia. Aguarda. Nova Salvador, muito bom dia, o Azul 4076. Azul 4076, bom dia, tarde de via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, Gol no 864, pronto, cópia. Afirmo. Cesado Maceió, via Upeslu 197, após Orago, após DCT. Eu de voo 350, saída Puca, transição Caju. Decola Pichano 0, primeira curva esquerda. Aciona 5444, controle 120, decimal 8. Autorizado, no 350, Maceió. De Orago após DPT, sendo que a saída é a Puca Caju, no preço do 17, decola 10, controle à esquerda, 5444 no transponder, 1208 ao controle, o gol no 864. Correto, posto pronto, gol no 864. Portarei. Paulo, Xané 6213, pushback acionamento no 06. Xané 6213, coordenação aqui, Pedro Solo, reporte táxi. Autorizado chamar a táxi da Xanamé 2 e você. Xanamé 6356 estabilizada. Boa, cruzador, né? 356. Xanamé 6356, complete o novo procedimento dele. Veio, chame torre 1 na noite, décima 9. 295, 356. Azul 4463, aguarde cópia. Queria sair da polícia. 288, alterna 1260. Um 356, pouso autorizado, pista 10, 950 graus, 109, do ajuste 109. Autorizado, pouso 1060, 356. Prossiga, papapá, mais que Juliette Romeu. A sala IS está verificando o plano do senhor, deu problema lá no sistema. Guarde um instante para cópia. Passa para mais Juliette Romeu, acione o código 0153. O Marcos Juliette Romeu, aeronave de TV, já tem código próprio 0115, vai passar para 0153, Marcos Juliette Romeu. Marcos Juliette Romeu, mantenha o código. Manterá 0115. Marcos Juliette Romeu, mantenha sim condições visuais, voando rotatória, reporte visual comigo. Pronto, cópia. Azul 4463, pronto para cópia. Cesado Ilhéus, via Golf 677, plano Yankee, 1180 nível inicial, em coral modifica para 1145 e prossegue visual. Seja modificando a saída, vai ser apenas coral, ok? Saída é coral. Decola pistão 10, primeira curva à direita. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. O Azul 4463, autorizado Ilhéus. Nível 1180, temporal, modifica para 145, via Golf 677, plano Yankee. Saída então agora coral, decola 10, primeira curva à direita. 5431, no transponde, controle 120, decimal 8, Azul 4463. Correta, pode contar Azul 4463. Sim, contará pronto, 4463. Azul 4063, pode contar. Afirmo o 4076. Afirmo, através norte da torre, vertical de Lauro de Freitas, Mike Juliette Romeu. Quincente, autorizado manter vertical de Lauro de Freitas, através norte da torre. sem interferir com a final da 17. Na minha escuta permanente, o Mike Gillette Romeu. Na sua escuta permanente, vertical do bairro de Itinga, Lauro de Freitas, Mike Gillette Romeu. Autorizado Tóquio Lima, aquilo do outro. Gillette Romeu, a torre. Prossiga, Mike Gillette Romeu na escuta. É, por curiosidade, o senhor passou pela antiga rotatória, não é isso? Estou andando através da antiga rotatória no momento, Mike Gillette Romeu. Chame torre 118, decimal 95. 295, a torre completa, o X-Ray está 32, Romeu, obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Tu te espera a torre 1895, 1015 no altímetro, 6213. Bate o dia, ponto 0935, deixa para 4.000. 130 para 4.000, o Lima 1221. 121, grato. Salvo, Salvador, boa tarde, Xené 3, 5.000. Meia, boa tarde, taxa de Alfa, reporte de Juliette. Alfa, reporte de Juliette, 6.5. Papai, meu Índia November Alfa, mantenha 1.500 pés no corredor forte, reporte através de Interlaces. Eco Delta Fox, pronto, cópia. Pesado, Morro de São Paulo, no meu pés, decolando a 197, curva direita, corredor Axé, aciona 0133, controle 1208, pós Axé, caixa prego, isso consegue até o destino. 2.16, pouso autorizado, ficha 10, vento 950 graus, 89. Formação de tráfego, um Robson 44 à sua esquerda, mantendo o setor norte da torre, não é não interferir. 3-2 e no meio. Ajustado 9-0 no 5, tem livre pouso na 1-0, grato pela informação de tráfego, tá 3-2 e no meio. Mike Gillette, o meu para informação, aeronave da TAM, já com todo autorizado. Está ciente do mesmo, Mike Gillette, o meu, uma milha do aeródromo. Salvador, bom dia, Xanar 6213, ponto para dar no zero, pronto. 6213, ciente, mandou posição. Sim. Elco, Delta Fox, chamou a torre? Sim, ok, tá, se autorizado, chama para ingresso na papal, Elco, Delta Fox. Tango Lima, aquilo Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado e ele é sexta-feira, pistão zero, reposta estabilizada. Para 2.000, reportará Lima, aquilo Zulu. 16 aos 18, direita, 1, 2, 1. 2, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 6. Solo Salvador, tá 3, 2, 1, 6, lembrou? Nada e pronto, cabeceiro no 7. Bialfa, reporta essa Juliette, tá 3, 2, 1, 6. Decolagem da 463, aguarde, número 2 no setor. Ataque foram 864, nós estamos com 85 bordas, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alternando Aracaju. Táxi autorizado em frente via Foz Taxi Índia, ponto de espera torre 1895, altímetro no 095, gol no 864. Táxi autorizado até o ponto de espera 10, gol no 864, quando lá chama 2389. Então 32 no meio, após o bonde da Gol, ingressa Juliette, portão 04. Após o Gol, Juliette, portão 04, tá 32 no meio. Controle Salvador, bom dia, Channel 6213, cruzando 1800, desce da EL. Channel 6213, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, Channel 6213. Papa Romeo Índia, November Alpha, ingresso no corredor Interlagos, mantendo 1 no meu pé. Corredor Interlagos, 1 no meu pé, Índia, November Alpha. Estou aí, Salvador. Boa tarde, agora 864, quanto espera 1-0? 864, alinhado e decolar, 1-5-0 graus com 8-9. Além da cola da 1-0, boa noite, né, mano? Delta Fox, ao 2-1, curva direita, corredor axé, controle 1-2-0, décima 8. Boa viagem. 1-2-0-8, controle, grato, até a volta. 463, pushback autorizado, pós-taxi. Certo, no gato, prossiga. Delta Fox. Apatango S, Delta Fox, quanto possível ser estimado para pouso. Aguarde 1 minuto. Acima do pouso aos 55, senhorita. A pouso 1-5-5-5. Confirmo. Gol 2067, boa tarde, número 3, cópia. Guarulhos, se prepara da El, Lida, motivo. Da El, Lida, motivo. 264 aos 23, controle 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, 08, bom trabalho. Controle, bom dia, boa tarde, gol no 864. Gol no 864, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Puca 350, boa tarde, 864. Estabilizado, Lima, Kilo Zulu. Patango Lima, Kilo Zulu, complete final do procedimento ELS, X-ray, chame torre 118, decimal 95. 1095, graças Zulu. Patrícia, tio. Outro. Oi, boa tarde, Papatango Lima, Kilo Zulu, estabilizado em LS. Forte externo, baixo travado, Lima, Kilo Zulu, 1015 no ajuste. Repassará, Zulu. Utilizado nível 220, decola da pista 17, após decolagem, primeira curva direita na subida da EL, transição coral, intersecta o ISC 1 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5446, controle 120, decimal 8. Correto, você quer ver? 21 November Oscar Romeo, mantenha o... Confirme, mantendo 1 no mil pés. Bora no 0 no fácil, bom voo. Lima, aquilo zelou. Lima, Kilo Zulu, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 8 nós, o ajuste 10, 14. Formação de tráfego, um rótulo 44, à sua esquerda, 500 pés, não irá interferir, está fazendo um sobrevoo no setor norte. Paciente, Lima, pouso 10, Lima, Kilo Zulu. Salvador, Papa Romeo, Indio November Alpha, está na proa da rotatória, diz algum campo. November Alpha, da presente, autorizado para aproximação para a final da 17, o ajuste no 014. Final 17 no 014, Indio November Alpha. Ok, Mike Juliette Romeo, torre. Mike Juliette Romeo. Ok. Afaste-se da final da 17, mantenha o través norte da torre aguardando instruções. Através norte da torre, se afastando do final da 17, Mike Juliette Romeo. 3325, alterna 1-3395. Recife 1-3325, alterna 1-3395, Oceanair 6213, bom dia. Primeira curva direita na subida da El, lenda Bidev. Em Bidev, intercepta Terra Zulu 44 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5452. Controle 120, decimal 8. E autorizado Rio 360, modo conforme, decola 90, curva direita, da EL, Leda, BDEV, apresentou 44. Controle 1208, Antana 542, Xanana 54. Correto, 6254, Xana pronto, puxa o acionamento. Está pronto, com 03, Xanana 254. Livre, puxa o ataque 6254. Puxa o ataque Xanana 254. Gol 2067, pronto, copy? Fique atento a um tráfego de posição 12 horas, mantendo 1 no mil pés, Papa Alfa 31, 3 milhas. Norte 27, Aperra Zulu 10, até Papa Alfa ainda, Piraí, após Umbade, Aperra Zulu 44, conforme a rota. Aciona 5457, controle 120, decimal 8. Milhas, mantendo 1 no mil pés, Papa Alfa 31. 500 pés, não irá interferir, Índia November Alpha, reporte final das 17. Paciente do tráfego para a Inovisão, Índio 9 Bravo, vai passar na final. 4463, alinhar e mantém 1-0. Ali, mantém na 1-0, azul 4463. Gol 1864, chama Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, gol 1864. Quilo Zulu, solo 28 direito no 211. Lima, Quilo Zulu, Alfa e Quilo, pode 3, o tempo amenizador. Sobre a rotatória, Mike, Juliette Romeu. Gente, mantém o setor norte aguardando instruções, Juliette Romeu. Tá mantendo o setor aguardando, Juliette Romeu. Papá November Oscar Romeo, mantém a linha do litoral, reporte no local de pouso, visual com local de pouso. 4463, livre decolagem, 130 graus, 10-9-14. 30 decolagem, 10-0, 10-0, 14, 4463. Tango Delta, boa tarde, táxi autorizado. Chame o Napapá para ingresso. Direto Serra Índia com Índia. Ei, Fiat. Prossiga com você com rumo noroeste, aguardando instruções, o Mike e Juliette. Terminou o giro na localidade, com rumo noroeste, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossegue agora com Proa Norte, chame o controle 1208. Presente 1208, Proa Norte, Mike Juliette Romeu. 4463, ao 30, controle 1208, boa viagem. 208, informa pássaros na pista, o 4463. Pássaros sobre a pista ou na pista? É... Reporte visual com o campo. Para a direta destino, reportará visual, Mike Juliette Romeu. Confirmar novamente, por gentileza? Então, reporta pássaros praticamente ali no último terço da pista. É, há uma suspeita de colisão com a nossa aeronave e informa o azul 4463. Gente, muito grato, 1208, muito grato pela informação. Sou eu, Xané, 6254.090, pronto. Mantém um ponto de espera, Xané. November Alpha 31, efetue 180, reporte livrando. Exato, Sierra Tango Delta, chame alinhada e pronto, cabeceira. Papá November Oscar Romeu, tenha presença livre e bom pouso. Solo, gol 2067, táxi 64 a bordo, 64, 3 e 40, galera. Azul 4463, contato radar na decolagem, saída Coral, subindo para 180, já presente autorizado por hoje Coral. Coral da presente, sobe ao 180, Azul 4463. Possivelmente teve uma colisão com pássaro, então isso está praticado só para uma rápida revisão, ok? Pode prosseguir, o táxi acredito que vai ser liberado no máximo 5 minutos. Ok, CF, Max, 1890, 2067, muito obrigado, uma boa noite. Cidade Romeu, visual com Serra Índia com Índia. Papapá Mike, Juliette Romeu, tenha frequência livre, bom pouso. Frequência livre, Mike, Cidade Romeu. O 6254 está aguardando devido ao azul que decolou anteriormente, tem reportado uma colisão com pássaro. Ok? 6254. Pode aguardar alinhado? Está autorizado, alinhar e manter. Tango Delta, aos 35, controle 1208, boa viagem. 1208, Serra Tango Delta, boa. Controle Salvador, Papa Romeo, Serra Tango Delta. Papa Romeo, Serra Tango Delta, contato radar na decolagem, boa via saída da EL para o nível de voo 220. Saída da EL, ascensão ao 220, Serra Tango Delta, está em missão de transporte de enfermo, quando possível, para o Adidagos. Do Papa Romeo, Serra Tango Delta, informa o tráfego posição 2 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 140, em subida para 180, um eco 190. Sim, Serra Tango 2067, alinhar e manter puxando zero. Manter 2067. Papa Romeo, Serra Tango Delta, na presente autorizada proa de Ilhéus. Ilhéus, Serra Tango Delta. Chené 6254, decolou 38, controle 120, décimal 8, boa viagem. 308, boa. Controle Salvador, boa tarde, Chené 6254, decolou. Certo, reporte no parque de situação. Controle Chené 6254, decolou. Chané 6250, contato radar na decolagem, sub via saída da El para o nível de voo 360. Da El 360, pode mandar para a direita, o 6254? Na frequência da saída, o Chané 6254, informa o tráfego, posição 3 horas, 1 ou 2 milhas, cruzando 040 em subida para o nível 220, Mike Uniforme 2. Da matéria subida. Opa, quilo, boa tarde, preciso. Esse encontro de decola? Autorizado, Lima Papaquilo, Recife, decolando da 17, após decolagem, culpa esquerda, vida Fuca, transição Aracaju, adiciona 5470, nível é o 270 e controle no 2018. 067, livre decolagem, 130 graus, 10 nós, ajuste 1094. Livre decolagem, 1-0, gol, 2067. Bom, frisada estrela, bom, está em contato no radar. Agora, 72 mil, 10 mil, Salvador. Está pronto, de Papaquilo, prossiga. Estacionamento de um táxi. Situação para transferência na avenida. Transformiu para a emissão do circuito de tráfego, último sorriso de Salvador em 1-8-95. 1-8-95. Papapá no Zé Belo Jornal. 067 cagou aos 41, no controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, uma boa tarde. 9 graus com o meu, confirme a intenção. Autoridade pista 35 para o passo de Reporte, sim. Reporte final da 35, 9 graus com o meu, 130 graus, 10 mais. Porta na final. Controle, boa tarde, o gol 2067. 2067, contato radar da decolagem, subi mantendo nível de voo 360, pós 2000. Beleza. 7, já está passando 2000, vai valida, gol 2067. na base, baixado e travado para 35, 90 Hz, Rafael. Bom dia, Cove. Sendo o ponto de Lileu, frequente 201 na ONU. 201, 94 metros. Chama 6254, chama Recife 3325, alterna 3395. 3325, 3395, chama 6254, boa. November Alto Romeo, considere solo Alto 45, tá? Autorizado. Até o partido. Romeu Tango Serra Rua, mantenha-se regra de voo visuais a 1.510, altimetria Salvador 1.014, via litoral. Toma ingresso no CTR Salvador, prossiga corredor. Quando mais próximo, chame 208. Descida 2719. Você não desça para o 040. 040. Pode confirmar, é o número 1 na aproximação? Afirmo. Para na frente de Duna? Aguarde. Voo 2067, chame ao centro Recife, as frequências 3325, alternativa 3395. 3325, Leon 3395, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, prossiga. Na parte militar, Galeão, nível 1980. 79, Galeão, autorizado, nível voo 1180. Decola da pistão 1-0, após decolagem, primeira curva à direita na subida Coral, via Golfo 677 até Vitória, após Zulu 1-0 e conforme a rota. Aciona 5451 e o controle 120, decimal 8. Autorizado conforme 160 para o Galeão. Decolada 10, primeira curva direita, coral. Desceu da Gulf 677 após o Gulf 10, 5451, transponda 1208. O 879, cotejamento correto, acionamento a critério, chama pronto para ataque. É pronto para isso. Pegou o voo no 867, bom dia. Voo no 867, bom dia, prossiga. Autorização para Brasília? Brasília autorizada nível 360. Decola da pistão no zero, após decolagem, primeira curva direita, perfil Arbor, transição elétrica. Intercepta pêndulo 17, prossegue conforme a rota. Aciona 5501, controle 120, decimal 8. Ok, 1360 para Brasília, decola no zero, na direita, Arbor, transição elétrica, pêndulo 17, rota do plano, 5501 e 208, 867. Correto, no 867, chama pronto, puxa acionamento no 07. Chama pra... Realizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, estabelecendo uma festa. Lima Kilo Zulu, prossiga. Ok, autorizado o início do táxi Lima Kilo Zulu, reposta na Lima. Acertando Delta Super, restrita 180. Acertando Delta, tráfego 12 horas, 25 milhas, um oposto, mantendo 190, equipamento 1, acertando 72. Subimos até 1180. Autorizado para seguir Lima Mike, na Quebec, chama a torre 1895 para o cruzamento. Azul 4089, mas confere, vitória autorizada, nível 340. Decola da pista 1-0, primeira curva direita na subida da El, Leda B10. Intercepta pêndulo 4-4 e segue conforme a rota. Aciona 5475 e o controle 120, decimal 8. Azul 4089, correto, sistema pronto, puxa o estacionamento. Salvo, Salvador, bom dia, boa tarde, 3216, preciso para a porta dele, já tive a informação, Mike. 3216, boa tarde, informação Mike, agora está no stand 4 Fortaleza. Guardando, está no portão 4. Lima Kilo Zulu autorizado o cruzamento da 1735. Alfa Kilo ao 53, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Salvador, Papatango Lima, Papa Kilo. Papatango Lima, Papa Kilo. Contato da decolagem, submontão 270, saída Puka. 270 na Puka, autoriza Puka direto. 2.000 pés, Luiz Jama. Mais 2.000, Jama, Kilo. 3.2.1 no meio, Fortaleza autorizada, nível 370. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Froti. Intercepta para Zulu 1.9 e segue conforme a rota. Aciona 5.5.0.4 e 1.2.0, decimal 8, controle. Autorizado 370 para Fortaleza, no início da primeira decolagem à esquerda. Vai até agora a saída próxima, a gente conseguiu o papel. 5504, transponder, controle Salvador 208, o TN32 no meio. Tran 32 no meio, a saída é a Momo, Mike Oscar, transição Froti. Qual que foi o meu Oscar? Tango Índia. Ok, saída Momo, Mike Oscar. Chama pronto para o estacionamento no 04. Acione identificação, autorizada a chegada a mar e chame no ponto ideal de... Chegada a mar e chame no ponto ideal, a ZB7 está aqui no ZB7. Chegada a mar e chame no ponto ideal, 4089, livre por chama, tá? A 3804 foi Itap. Mas o 27 para 2.000 pés, o último tem Salvador 1014, Guilherme 70 para 10, chama estabilizado no curso do localizador. 2.014, vai chamar estabilizado, o 27 não. Salvador, bom dia, boa tarde, boa noite, Azul 2788, boa tarde, precisa? Tem uma alternativa e autonomia? Utilizado o táxi de ataque principal e Índia, ponto de espera, chama Torrinho no 1895, com ajuste agora no 04, lutando 3, coisinha no gol, 1867, com gol. Azul, 1788, agora 1704. Poderia continuar pelo menos no site da Avenida? O que é que eu estou para ti? Salvador, cresce no corredor Vera Cruz. Eu tenho ciência das corredores visuais em Salvador? Cresce pelos corredores, pelo setor, você vai ingressar pelo setor norte, né, no circuito de tráfego. A ideal para ingressar no corredor Veracruz seria 030. Você tem condição de manter Vitor Machiali na rumo 030? Possibilidade de descer para mil pés com o rumo do Farol da Barra, ingressando o Bonfim a mil pés e após pelo corredor Interlagos. Mil pés então, desça para mil pés, altímetro no 0 no 4, com o rumo do Farol da Barra, ingressa o corredor Bonfim e após no Interlagos, certo? Estamos sem a gol. O Azul 2771 não teria condições de Arduna da presença? 771 e... Sempre em breve será vetorado à esquerda para seguir o Airbus 320 à sua esquerda, cruzando 080 e o senhor irá segui-lo na aproximação. Quer que reduza aqui para 200 nós? Possível, reduza para 200 nós. Ficando a redução agora aos 2771. Correto, e desça até o 090. 090 descendo agora, reduzindo para 2009, aos 2771. Localizador 2711, visual com a pista. 2711, complete a aproximação ILS, Pepsi 3, Pano 0, Xunatur, Salvador, em 1899. 1895, 2711. Oi. Autorizado, número 2070, com a ponte, correto, 2788, chama pronto, puxa o acionamento. Tráfego voador do 79 estacionado, pronto para o táxi. Facilitar.